gente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigos do Semiárido Brasileiro, se ligue nas ondas do seu rádio porque chegou a hora da nossa prosa. Com a gente, você sempre aprende a produzir com mais qualidade e aproveitar melhor os recursos do seu roçado. Ô, Selmar, você falou de aproveitar os recursos que o produtor já tem na roça dele. Isso aí é muito importante, viu? Porque além de usar o que seria descartado, o produtor, ó, ainda economiza. É verdade, William. E o que se joga fora, mas que poderia ser aproveitado, não é pouca coisa. Não é mesmo não, só na agricultura são toneladas de resíduos jogados fora todos os dias e grande parte deles ainda tem muita utilidade para o produtor. Pois é, William, e sabe qual é uma das culturas do Nordeste brasileiro que mais gera resíduos? Qual? É o sisal, você conhece? Ah, se conheço, é uma planta que vira tapete, chapéu, bolsa, vassoura, são tantos produtos feitos com ela. E são lindos, não é mesmo? Ah, sim, são lindíssimos, e o sisal é uma cultura importante demais para a região semiárida, porque ele é resistente à seca e às altas temperaturas. Tanto é verdade que o sisal vira até alimento para animais. Opa, alimento para animais? O sisal? Como é que é isso, Selma? Calma, William, calma, que você já tá muito agitado. A gente ainda vai falar muito disso hoje. Até porque o uso dos restos do sisal na alimentação animal é o assunto do programa. Tá certo, então. Mas vamos ouvir um pouco de música primeiro? Você que pede, William. Opa, pra já. Já sei. Vou de Campesino. Canção de Altamiro Tete Guerreiro. Favas Contadas. Casinha branca no alto da serra, é aqui que eu fico, essa é minha terra. E você, menina, pra me acompanhar, chegue bem pra cá, venha me aconchegar. E um violão pra gente curtir, um som legal, e então senti a natureza e um amor sem fim. Meu desejo é esse, é viver assim. Casinha branca no alto da serra, é aqui que eu fico, essa é minha terra. E você, menina, pra me acompanhar, chegue bem pra cá, venha me aconchegar. E um violão pra gente curtir, um som legal, senti. Agora sim, fiquei calminho, calminho. Pois é, mas depois dessa relaxada, vamos voltar a falar do sisal? Bora que esse assunto é bom, hein? Ó, você sabe, né, William, para se fazer esses produtos todos, como tapetes e cordas, é usada apenas a fibra do sisal. E a fibra corresponde só a 4% da folha da planta. Só 4%? E todo o resto vira o quê? Bom, o resto vira o que se chama de resíduo, ou mucilagem. E tudo isso se perde assim, vai pro lixo? Ó, William, tem muita gente que desperdiça esse material sim, mas ele pode ser bem aproveitado, como na alimentação de animais. Ah, é mesmo? E como é que é isso aí, Selma? A jornalista Fernanda Birolo, da Embrapa Semiárido, encontrou a resposta para essa dúvida em Petrolina, Pernambuco. Opa, então vamos ouvir. Ela conversou com o pesquisador German Araújo, da Embrapa Semiárido. Um dedo de prosa. German, é verdade que se pode aproveitar o resíduo do sisal para alimentação de animais? Sim, é uma opção muito interessante para o produtor, principalmente no período seco. E esse coproduto do desfibramento do sisal pode ser utilizado principalmente na região semiárida baiana, onde se concentra a maior produção de sisal do país. E ele tem um valor nutritivo significativo para a dieta dos animais? Essa mucilagem, ou esse coproduto do desfibramento do sisal, tem como principal fonte na alimentação dos animais a energia. Esse coproduto é rico em carboidratos. E, na verdade, Fernanda, é esse nutriente que os animais precisam em maior quantidade no período de estiagem. Logo, a utilização desse coproduto no período seco poderá possibilitar um melhor desempenho dos caprinos e ovinos no semiárido brasileiro. Como é que é o passo a passo para o produtor utilizar, o produtor que tem o sisal na sua propriedade, utilizar esse resíduo na alimentação dos animais? Bom, o primeiro passo seria obter esse coproduto da forma mais limpa possível. É natural que no processo de desfibramento, esse material é levado ou é jogado em áreas com alto teor de areia, de sílica. Isso pode contaminar esse material. Geralmente são áreas abertas, os animais podem estar subindo nesse material, defecando, urinando. Então é importante primeiro haver um armazenamento, uma proteção dessa área para que ela possa ser conservada na forma de feno e silagem. Pois ele vai misturar com outros ingredientes. Sim, é importante que o produtor misture essa mucilagem que ele conservou na forma de feno ou silagem com outros ingredientes, principalmente ingredientes ricos em proteínas, já que ele é um material rico em energia, rico em carboidrato. A grande vantagem disso, Fernanda, é que o produtor vai diminuir bastante o custo da produção dos alimentos a ser utilizado para esses animais. Logo, a mucilagem ou o coproduto do sisal é uma alternativa muito interessante para o caprino ovinocultor da nossa região semiárida. Gente, quanta informação boa, hein? Mas o pesquisador chama atenção para alguns cuidados que se deve ter. Pois é, o resíduo do sisal deve ser usado para alimentar animais ruminantes, como os caprinos, ovinos e mesmo bovinos. Agora, o cuidado mais importante é não dar o alimento com restos de fibras aos animais, porque isso pode prejudicar a digestão deles. Ah, Selma, e tem mais uma dica bem bacana pro produtor. Ah, é? É que o pessoal da Embrapa Algodão criou um equipamento bem simples chamado peneira rotativa que separa os restos de fibra do resíduo. Tá aí, eu quero saber como funciona essa peneira. E vamos saber. Dessa vez quem traz as informações pra gente é a jornalista Edna Santos. Ela conversou com o pesquisador Odilon Reni Ribeiro, da Embrapa Algodão. Pitacos da Hora. Odilon, por que a Embrapa desenvolveu essa máquina? É comum nas lavouras de sisal bovino alimentar dos resíduos do desfibramento. Mas esses resíduos apresentam um percentual de fibra curta chamado de bucha, que ingerida em grande quantidade, sua digestão é dificultada, podendo ocorrer então a obstrução do rumen do animal, o que chamamos de timpanismo, que pode causar a morte a esses animais. Como é que funciona a peneira que separa a mucilagem da bucha? Bem, uma pessoa deve colocar uma certa quantidade de resíduo do desfibramento dentro da máquina, que deve ser em torno de 10 a 15 quilos. E na sequência, fazer o giro dessa peneira para justamente separar a bucha da mucilagem. A mucilagem cai debaixo da peneira, entre as malhas da tela, e a bucha fica dentro da peneira ou cai na frente da mesma. E qual é a capacidade de processamento dessa peneira? Bem, a peneira, como se trata de um equipamento simples, ela deve te processar em torno de 30 a 50% dos resíduos produzidos por uma máquina, por um motor paraibano em um dia. O produtor que está nos ouvindo agora e ficou interessado em adquirir o equipamento, qual é o procedimento? Bem, se ele poderá entrar em contato com a Embrapa e nós então encaminharemos a uma oficina ou uma serrilharia que vai confeccionar essa peneira. Que máquina bacana, hein? Simples, de baixo custo e traz um grande benefício para o produtor, que pode usar sem medo o resíduo do sisal para alimentar o rebanho. Muito interessante mesmo, William. E olha, aprovada por quem utiliza. É mesmo, é? Sim. A Edna Santos conversou com o produtor Elenilson Dantas, de Nova Floresta, na Paraíba. Ele tem uma peneira e oferece a mucilagem do sisal para o rebanho. Fala, produtor! Elenilson, como era que o seu gado era alimentado antes de você adquirir a peneira rotativa que separa a bucha da mucilagem? Nós utilizávamos o gado pastejando no campo de sisal e o motor ia fazendo o desfibramento, o gado se alimentava do resíduo do desfibramento sem fazer a separação da bucha, mas de vez em quando eu perdi animal por problema de timpanismo. Aí quando a Embrapa lançou essa peneira há 10 anos atrás, eu tive conhecimento e me interessei e comecei a usar essa tecnologia e praticamente deixou dos animais ter timpanismo e morrer. Qual é o percentual de mucilagem de sisal que você usa normalmente para alimentar o gado? Nós usamos um percentual em torno de 20%. Agora, desde 2012, que foi um ano praticamente que não choveu, e 2013, chegou-se a usar em torno de 50% na alimentação de bovinos. Então, o sisal foi fundamental para alimentar o gado nesses últimos anos. Com certeza, se não tivesse o sisal nessa época de seca agora, praticamente o rebanho tinha morrido praticamente todo de fome. Porque eu tinha uma área lá de palma, mas ela não deu para atender a demanda. Muito obrigado, Elenilson Dantas, por colaborar aqui no nosso Prosa Rural. Agradecemos também a participação dos pesquisadores Odilon Remy Ribeiro, da Embrapa Algodão, e German Araújo, da Embrapa Semiárido. E você, amigo ouvinte, que quer mais informações sobre o aproveitamento do resíduo do sisal para alimentação de ruminantes, anote o telefone da Embrapa Semiárido. 87 é o DDD e o telefone é 3866-3600. Repetindo, gente, DDD 87, o telefone 3866-3600. E vamos deixar também o telefone da Embrapa Algodão para o ouvinte que se interessou pela peneira. DDD 83, telefone 3182-4300. Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. Anote aí. 0800-646-1160. E chegamos ao fim da nossa prosa. Fique agora com as ações do Plano Brasil Sem Miséria. Obrigada pelo bom papo, ouvinte. Um abraço e até a próxima. Até lá. Momento Plano Brasil Sem Miséria. O estado de Pernambuco recebeu dois veículos chamados unidades móveis para ajudar mulheres no acesso a direitos e à Lei Maria da Penha. As unidades móveis fazem parte do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra Mulheres e se somam ao programa Mulher, Viver Sem Violência. Os dois ônibus vão circular nas áreas rurais pernambucanas, equipados com salas de atendimento, copa, banheiro e equipamentos necessários para a realização do serviço. Mulheres com deficiência poderão entrar nos veículos que possuem instalações para acessibilidade dessas pessoas. O objetivo da iniciativa é apoiar as mulheres que vivem no meio rural por meio da prestação de serviços de atendimento, acolhimento e orientação a mulheres que sofrem violência tanto dentro de casa como fora dela. Pernambuco é o 10º estado com o maior número de mulheres assassinadas no país e Recife é a 6ª dentre as capitais. 8 municípios pernambucanos estão entre os mais violentos do Brasil: Bezerros, Abreu e Lima, Ipojuca, Surubim, Cabo do Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, Paulista e Arco Verde. Quem fala com vocês é Pedro Silva, da Embrapa Informação Tecnológica. Até a próxima. Plano Brasil Sem Miséria é o estado chegando aonde a pobreza está. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.